não tem amor próprio, fulano. Não se envergonha, pensa que é o maior. Não passa de um ser vergonha, seu Zá. Por si só define sua personalidade, mas é inferioridade que você sente no fundo. Dá aos racistas imundos razões o bastante pra prosseguirem nos fodendo como antes. Ovelha branca da raça, traidor. Vender a alma ao inimigo, renegou sua cor. Mas nosso júri é racional, não falha. Por quê? Nós somos fãs de canalha. Existe um velho ditado do cativeiro que diz que o negro sem orgulho é fraco e infeliz. Como uma grande árvore que não tem raiz, mas se assim você quis, então terá que pagar. Porém agora os playboys querem mais é que se foda. Você é a sua raça toda, eles é preciso te ajudar. Então, olhe pra você e lembre dos irmãos. Com o sangue espalhado fizeram muitas notícias. Mortos na mão da polícia, fuzilados de bruxo no chão. Me causa raiva e indignação a sua indiferença contra a nossa destruição. Mas o nosso júri é racional, não falha. Não falha, não falha. Nós somos fãs de canalha. Nosso júri é racional, não falha. Nós somos fãs de canalha, canalha, canalha. O nosso júri é racional, não falha. Nós somos fãs de canalha, canalha, canalha. O nosso júri é racional, não falha. As vagabundas que você a vida toda elogiara se divertem hoje e riem da sua cara. Aquelas vacas usufruíram, usaram do pouco que você tinha até a última gota. No entanto, não a outra. E agora? Você foi desprezado, jogado fora. Você não precisa delas. Se de negras tão belas, se pode ter as melhores, por que ficar com as piores? Por que essas cadelas? Pode crer. Estou falando sobre nossa autoestima. Você despreza seu irmão, não dá a mínima. Mas nosso júri é racional, não falha. Não falha, não nós falha. Nós somos fãs de canalha, canalha, canalha. O nosso júri é racional, não falha. Não falha, não falha. Nós somos fãs de canalha. Aqui é Mano Brown, descendente negro atual. Você está no júri racional e será julgado, otário, por ter julgado no time contrário. O nosso júri é racional, não falha. Nós somos fãs de canalha, prossiga a mania de rock e tal. Gosto de Nelson Mandela, admire Spike Lee, zumbi, um grande herói. O maior daqui, são importantes pra mim, mas você ri das costas. Então acho que sei da porra que você gosta. Se vestir como playboy, frequentar danceteria, agradar as vagabundas, ver novela todo dia, que merda. Se esse é seu ideal, é lamentável. É bem provável que você se foda muito, você se autodestrói. Também quer nos incluir, porém não quero, não gosto, nervo, não posso, não vou admitir de que. De que vale roupas caras se não tem atitude? Do que vale a negritude se não for em prática? A principal tática, herança da nossa mãe África. A única coisa que não puderam roubar. Se soubesse o valor que a nossa raça tem, tingir a palma da mão pra ser escura também. Mas nosso júri é racional, não falha. Não falha, não nós falha. Nós somos fãs de canalha, de canalha, de canalha. O nosso júri é racional, não falha. Devolver o valor que a outra raça tirou. Esse é meu ponto de vista, não sou racista, moro. Escravizaram sua mente, muitos da nossa gente. Mas você infelizmente sequer demonstra interesse em se libertar. Essa é a questão, autovalorização. Esse é o título da nossa revolução. Capítulo 1, o verdadeiro negro tem que ser capaz de remar contra a maré, contra qualquer sacrifício. Mas no seu caso é difícil, você só pensa no seu benefício. Desde o início, me mostram indícios que seus artifícios são vícios pouco originais, anormais, artificiais, embranquiçados demais. Ovelha branca da raça, traidor. Vendeu a alma ao inimigo, renegou sua cor. Mas nosso júri é racional, não falha. Por quê? Nós somos fãs de canalha, de canalha, de canalha. Por unanimidade, o júri deste tribunal declara a ação procedente e considera o réu culpado por ignorar a luta dos antepassados negros, por menosprezar a cultura negra milenar, por humilhar e ridicularizar os demais irmãos, sendo instrumento voluntário do inimigo racista. Caso encerrado.